Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera Trout. Começando hoje, edição número 158 Pilot Farms da temporada 2018 que está por vir. Antes, tem, claro, alguns recados, né? Só queria falar pra vocês que no final do ano passado não consegui gravar as últimas duas edições, tanto pra pós-Homestar, né? Pra falarmos do campeão aí, e uma edição Drops que eu também queria ter gravado. Eu tive problemas de computador, pessoal. Sim, computador meu morreu, já era, acabou o fim, morreu. Definitivo. Então, eu tive que comprar um novo computador. E essa espera de chegar um novo computador e tal, arrumar tudo aí, deu certo. Tô com o computador novo agora tá tudo certo. Baixei os programas, instalei todas as paradas aqui. Agora é só darmos início à temporada 2018. Tanto do nosso podcast, né? Começando a gravação agora uma semana antes. Uma semana e meia, mais ou menos, antes aí da Daytona 500. E, claro, vamos também já esperar aí ansiosamente o começo, né, da temporada 2018. Da NASCAR que está por vir. Temporada essa que temos bons nomes, temos grandes atrativos esse ano aí, vai ser interessante pra caramba, né? E essa edição vai sim falarmos aí dessas mudanças. É uma temporada que começa um pouco diferente, não tem tanta mudança de regra, não tem aquelas surpresas, né? A única grande surpresa realmente foi aí que no pit road, né? As equipes perderam um mecânico, agora vai ser só 5 mesmo, então agora o negócio ficou mais apertado ainda para quem tá lá trabalhando mesmo lá, né? Aquele cara que levava os pneus não tem mais, então vai ser só o pessoal que realmente trabalhando ali do macaco e os dois da pistola pneumática e o cara do abastecimento ali, então vai estar muito mais apertado aí para quem tá trabalhando nos pits da NASCAR agora. Bom, sinceramente essa é a grande mudança aí, né? Mas vamos falar aqui, vamos passo a passo, devagarzinho aqui, vamos fomentar as ideias aqui, né? Apesar que foi um off-season meio, não foi muito conturbado assim, mas foi um off-season de grandes esperas, grandes momentos, esperamos anúncios aí, anúncios ainda que não aconteceu, por exemplo, o Matt Kenseth ainda não deu o ar das graças, fosse no correr, provavelmente não vai correr, né, na Daytona 500, com certeza não arrumou um grande carro, um bom patrocinador. E o desenrolar da temporada dele também não foi nada. Ele falou, não oficialmente, falou assim: ó, eu estou aposentado, não corro mais de nada. Isso ele não fez, né? Ele falou em palavras miúdas aí que está curtindo a família, né? Está aproveitando o tempo com a família. Eu estava relembrando há um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas quando o filho dele começou a correr lá atrás, né? Isso deve fazer uns 5 anos mais ou menos. Ele falou que queria dedicar um pouquinho mais de tempo, né, para o filho dele. E talvez esse vai ser o momento de dedicar, né, um tempo aí pro filho dele, que o filho dele também é piloto, tá, pessoal? O Ross Kenseth, se não me engano, o nome dele é Ross Kenseth. Enfim, vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelas mudanças, né, de pilotos. O que temos de novo nessa temporada 2018 aí? Bom, William Byron, né, ele vai assumir o 24, ele que veio aí da Aston Martin, né, assumindo aí o carro 24. Lembrando que tivemos aquela troca ali, né, na Entre Motorsports, o William Byron assume o 24, o nosso amiguinho lá, o Chase Elliott, foi para o carro número 9, né, e o Matt Kenseth, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, né, saiu, foi embora, né, o Casey Kane, eu tô lendo o Matt Kenseth aqui, o Casey Kane foi embora para a Eleven Family Racing, foi correr lá no 95, um carro com apoio da Entre Motorsports, né, então esse carro 95 não vai ser um qualquer carro, não vai ser o mesmo de antes, né? Ele vai ter um pouquinho mais aí de pimenta nesse carro 95, aí vai ser um carro um pouquinho melhor preparado, não vai ser a mesma coisa que o mesmo carro que entregavam para o Mac McDowell ano passado, né? O Mac McDowell está indo para First Line Motorsports, né? Vai lá assumir o 34, então temos essa mudança aí. E temos aí, não falou, ah, Leonardo, mas o Dan Hajun aposentou. Sim, aposentou, não corre mais. E quem foi pro lugar dele? Alex Bumo. Todos sabem que o Alex Bumo assumiu esse carro em 38, graças àquela grande, aquela grande corrida que ele fez em Phoenix, né, em 2015, quando o Jeff Gordon ficou afastado aí. Aquela corrida pra mim foi chave, foi especial mesmo. E naquela corrida lá, se ele não tivesse levado aquele toque que ele levou no finalzinho, ele teria ganhado sim aquela corrida, né? E desculpe, pessoal, mas eu também sou fã do Jeff Gordon, mas quando foi dividido o carro em 38 entre Jeff Gordon e Alex Bowman, todas as corridas do Alex Bowman andou muito melhor que o Jeff Gordon. Então, mostrando realmente o Alex Bowman que tem talento, tá? Não é um qualquer bração, o Alex Bowman. Vamos esperar agora na pressão de resultado. Quando você está querendo mostrar resultado, você está motivado de uma certa forma. Você está querendo buscar aquilo ali. Quando você precisa mostrar o resultado, você precisa mostrar o resultado daquela motivação que você tinha para conquistar aquela vaga, né? Então, temos agora ver o que ele vai conseguir fazer, até porque você começa a estar no carro todo final de semana, né? Todo final de semana você está envolvido com o carro, todo final de semana tem corrida, todo final de semana vai ter um problema, todo final de semana você vai ter os seus momentos bons e ruins também. Então, vai ser nesse período aí que vamos ver se o Alex Bowman realmente está preparado, se o Alex Bowman realmente é um grande piloto. Mas, pessoal, eu lembro ele na SM Series, na Hobby Racing, fazendo boas corridas, teve um excelente momento, um carro pequeno, uma equipe única, né, de um carro pequeno. Equipe única, toda equipe é única, né? Não existe dúvida. Mas um carro de uma equipe de carro único, aí melhorou. E sim, o Alex Bowman fez um bom trabalho na Hobby Race. E claro, com certeza, o pessoal da Entry Motorsports começou a olhar para esse cara diferente e chegou aí um grande momento para ele. Alex Bowman só precisa agora saber aproveitar o momento dado a ele. Bom, seguindo então aqui, o Eric Jones, pessoal, é um cara que agora vai chegar assim aonde que ele almejou chegar um dia, né? Que vai sim correr na Joe Gibbs Racing. É, foi trabalhado para isso, ele foi, não posso falar injetado, né? Mas ele foi lapidado para chegar na Cup Series e fazer bons resultados. Até você, se você olhar os históricos dele, né? Andou muito bem na Turkey Series, andou muito bem na Exxon Series, venceu corridas, mostrou bons resultados. Na Cup Series no primeiro ano não foi muito bem, também sofreu bastante também de envolvimento do acidente. Acontecia lá, pá, bateu! O Eric Jones estava no meio. Ah, pá, bateu. O Eric Jones sobrava para o Eric Jones conseguir sair do acidente e batia, né? Então o Eric Jones acabou sofrendo um pouquinho também com a falta de sorte ou azar, né? Daí vocês preferem. Para mim é um pouco de falta de sorte e todo o acidente. A maioria dos acidentes quando envolve o cara, um pouco de falta de sorte de ele se escapar ou acontecer longe dele, né? Mas enfim, o Eric Jones está aí, vai assumir o carro 20 deixado pelo Matt Kenseth, e o Eric Jones tem a chance aí agora de mostrar o seu talento e provar que ele veio, a nova geração que chegou e veio também fazer diferente aí. Danny Hill, abre o olho, viu, Danny Hill? Abre o olho, tá? O Christopher Bell também tá andando muito bem. Bom, seguindo, já dei recado pro Danny Hill aqui. Seguindo, pessoal. Tivemos também uma troca, né, na Penske, né? A Penske agora vai com a temporada 2018 com 3 carros. Brad Keselowski segue firme lá, bonitão lá, com o carro número 2. O carro número 2 realmente é muito bonito. Eu sou apaixonado com o carro número 2. O Joey Logano segue com no 22. E agora no carro número 12 temos o Ryan Blaney. O Ryan Blaney, pessoal, esse cara anda muito. Esse cara é demais. Esse cara é, como diria lá no canal do Partobra, é espetacular esse cara aí. Ele anda muito. Eu elogiei muito ele na temporada passada, principalmente aquela vitória dele em pouco. Conseguiu segurar o carro, sofreu pressão do Kevin Harvick. Teve outras corridas que ele conseguiria sim também vencer se ele tivesse o carro um pouquinho mais equilibrado. O Ryan Blaney, tá? O Ryan Blaney tá andando muito. É um cara que, assim, dessa nova geração, eu não posso falar que é um cara que a gente tem que abrir o olho e ficar focado pra ele, porque só tem cara bom, né? Piloto ruim não falta, é o William Barron, é o Rick Jones, é o Kyle Larson, é o Ryan Blaney também, tá? Mas o Ryan Blaney tem esse, traz um, tem o Chase Elliott também, tá? São todos grandes pilotos, o Warren Blaine, ele vem mostrando ano a ano aí, cada vez que ele sobe um degrauzinho, ele vem mostrando um pouquinho mais do seu talento. Então, com certeza, espero que ele faça uma grande temporada nesse carro número 12 aí da Penske, que ele vai subir. Outra mudança também, quem o Ryan Blaine saiu do carro 21 da Wood Brothers, Paul Manners sai da RCR, da Richard Childress Racing, né, e assume aí o carro 21 deixado pelo o nosso amigo Ryan Blaine. Ele leva a Manners com ele para a Wood Brothers, né, vai ser até estranho ver a Wood Brothers com o que sempre estava acostumado a ver aquele carro branco, aquele carro claro, né, geralmente com detalhe azul ou vermelho, mas vamos ver um carro com shame bem chamativo mesmo. Na década de 80 era diferente ao de Brothers, o de Brothers não tinha não, mas nos últimos anos sim, era aquele carro branco que nós estávamos acostumados a ver. Então, o de Brothers aí recebendo o Paul Manners e o seu caminhão, não é nem mala, tá? O Paul Manners leva um caminhão, seu caminhão de dinheiro aí para a temporada 2018. Bom, outra mudança aqui também, eu já até falei já, né, que é o Chase Elliott que está indo pro carro, né, número 9, seguindo aí o carro do número que o pai dele dirigiu lá no passado. Bom, outra mudança também é o Dale Earnhardt Jr., depois de muita conquista, muita falação, conversa e tal, espera, né, o Dale Earnhardt Jr. vai correr na Richard Childress Motorsports, vai assumir o carro 43, tá, pessoal? E temos também o Eric Mirola, que está assumindo o lugar deixado pela Danica Patrick. A Danica Patrick que vai fazer, todo mundo já sabe disso, né? Vai fazer duas corridas esse ano, a Daytona 500, vai correr no carro número 7, patrocínio da Goldery, na Tony Body Racing, né? Vai ter um pequeno apoio ali da Eric Motorsports. E vai fazer também a Indy 500, que isso aí é outro assunto, tá? Vai fazer a Indy 500 da Danica Patrick lá no meio do ano, no mês de maio, né? Então, diz a Danica Patrick que esses serão os dois grandes eventos que ela irá participar e vai, enfim, dar como encerrada a carreira dela como pilota. Eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu creio que talvez ela consiga, assim, correr alguma outra coisa aí, ela continua correndo aí. Não sei se ela vai fazer isso, não. Mas, enfim. Ah, e eu sigo a Danica Patrick no Instagram, ela tá bem feliz, ela tava já ontem, né, eu tô gravando hoje na quinta-feira, ontem, na quarta-feira, ela já tava viajando pra Daytona com seus dois cachorros dentro do avião e tal, brincando com eles, né, já tava indo pra Daytona, ela até brincou com o cachorro, você quer ir pra Daytona? Aí o cachorro, claro, não respondeu, então tá indo pra Daytona, já deve ter chegado, né, deve estar lá em Daytona já, tomando café da manhã. Comeu os seus brioches e bacon, que o povo dos americanos é estranho, né? Eles comem bacon no café da manhã. Mas enfim, essa aí, pessoal, no grosso modo, tá? Aqueles pilotos em destaque da Cup Series, essas aqui são as mudanças para 2018, tá, pessoal? Temos outras mudanças, sim, a Truck Series tem várias mudanças interessantes, a S Series também tem, mas eu não quero me alongar muito a esse assunto aí, porque eu quero trazer na semana que vem um pouquinho mais apurado Truck Series e Action Series, tá, pessoal? Então, essa edição 158 é só pra, vamos assim, pra dar uma desenferrujada, né, pra lembrar da voz do Leonardo Guina, chato pra caramba, né, então é só pra isso mesmo, tá, pessoal? E, claro, deixar um pouquinho vocês informados aí pro final de semana que está por vir, tá? Bom, 2018 aí, temos aí, segue basicamente o mesmo calendário para 2018, tá? Só lembrando que o campeonato regular agora vai terminar em Indianápolis, não em ritmo como era antes, né? E então, essa grande mudança aí. Outra mudança bem legal também, tá, pessoal? Las Vegas ganha a sua segunda corrida, que para mim realmente é muito boa a corrida em Las Vegas, então foi uma grande ganho aí para a Cup Series, tá? E relembrando também que nessa temporada teremos a corrida no Roval, que é a corrida no oval. É a corrida no oval, mas no Road Course. É estranho, né? Mas é a corrida no oval dentro do Road Course que temos lá em Charlotte, tá? Então vai ser bem legal aí, o misto dentro do oval de Charlotte. Vai ser bem legal essa corrida aí, com certeza muita gente vai estar de olho nessa corrida. O traçado já foi mudado várias vezes, já teve 3 mudanças de traçado já. É tudo isso para buscar aí uma melhor competitividade na corrida, né? Foi colocado uma chicane e tal. De início, você vinha até ali no flag stand ali, já entrava ali nos mistos ali, fazia as paradas lá, curva pra cá, curva pra lá. Depois já saía de novo ao mesmo lugar, já dava uma volta no oval. aí já mudaram tudo, agora já não é mais assim, colocaram um monte de chicane lá na reta oposta, agora já entra ali por parte dos pits ali, pertinho do pit ali, já entra no traçado misto. Então agora parece que deu uma mexida lá, tiraram de um lado lá, né, que tinha dois lados que fazia um monte de curva, de um lado tiraram as curvas, agora você faz um curvão lá e já entra no oval. Então assim, tá bem legal, eles estão trabalhando bastante, mudando bastante aí, claro, para deixar uma corrida bem emocionante para nós. Eu, sinceramente, Leonardo, aqui, a opinião do Leonardo, tá, não tô muito esperançoso não, mas enfim, é uma grande corrida, com certeza vai ser essa daí, vai ser uma grande novidade dos playoffs, e é algo também que muita gente pedia nos playoffs. Eu quero uma corrida misto nos playoffs. Sim, a NASCAR colocou a Bank of America agora, 500 não será mais no oval, e sim no road course do oval de Charlotte. Beleza, pessoal? Bom, Dover segue nos playoffs, né, vai receber a corrida de abertura aí da segunda rodada, segue Talladega no meio, né, para não ter mais aquelas da facatrua, né? Então, é isso mesmo que acontece, né? Bom, vamos lá, a Richard Petty Motorsports, pessoal, mudou de Ford para Chevrolet, tá? Então agora vai ser a Chevrolet, a nossa amiga aí, Richard Petty Motorsports, e vai receber o apoio da RCR, tá, pessoal? Da Richard Childress Motorsports, tá? A Richard Childress cortou de 3 para 12 equipes agora. A Starcom alugou aí, a Starcom Race, né, alugou o terceiro carro dela aí. Então segue tudo belezinha aí na Richard. Eu creio que essa diminuição, tá, pessoal? Ah, mas a Richard Series Race tá perdendo espaço. Não, pra mim essa diminuição aí na equipe dela aí realmente vai ter um grande ganho em questão de desempenho, tá? Então eu creio que realmente vai ser bem interessante pra Richard Series essa mudança aí, caindo agora para 3 carros e não para 2 carros e não 3 como era antigamente, tá? A Penske, como eu já falei, vai adicionar aí adicionou seu terceiro carro com o Iron Blade, né? A Rick Ware Racing vai correr com o carro alugado também, né? E a Future Roll ainda segue aí com 77 ainda, né, em stand-by, mas já tá tudo vendido ali para JT Dolphin Racing, né, com 37 ali, essa operação aí. Então a Future Row ainda segue com esse segundo carro, que agora nem tem mais o carro, tá, mas é essa segunda operação que foi criada em 2017, segue ainda stand-by. Eu creio que essa operação não volte mais, nem esse ano, nem ano que vem. Eu creio que a Future Row Racing continua com o 78, claro, 78, que deu grandes alegrias, né, no ano passado, em 2017, com o Matt Truex Jr. sendo campeão. Bom, as regras, tá, pessoal? A NASCAR vai mudar o seu momento ali de inspeção ali, trouxe todo um processo novo, tá, umas coisas eraiadas ali, né, um sistema, vai chamar Hawkeye, né? Então a NASCAR está se preparando aí ela espera, a NASCAR falou aqui no artigo aqui, né, ela espera ter uma leitura maior do carro, não deixar pontos cegos no carro, para poder realmente punir quem tá querendo fazer sacanagem. E a Ford, pessoal, a Ford falou que espera que esse novo sistema aí da NASCAR aí, né, não a prejudique, porque a Ford, se vocês olharem o carro, tanto olhar os três carros um do lado do outro, a Ford é a única que continua com o carro mais liso, vamos dizer assim, né? Ali o Chevrolet com aquela frente ali toda cheia de entrada de ar e tal, a Toyota também, aquela frente agressiva, a Ford ainda continua com aquela frente mais lisa, aquele carro com um corpo mais antigo. Se você olhar, você fala, ah, mas ainda é um carro antigo. A Ford continua com esse mesmo carro aí, né, em comparação com Toyota e Chevy. Mas a NASCAR prometeu que realmente isso não vai ser problema para ela, porque ela quer analisar outras coisas que a frente ali do carro, alguns desenhos do carro que realmente mostra a personalidade do carro, não vai atrapalhar no que ela quer investigar, né? Assim a NASCAR falou. Vamos aguardar a temporada aí e vamos ver se realmente a Ford talvez, né, pode ter alguma aí desvantagem com esse novo sistema de inspeção da NASCAR aí. Bom, seguindo aqui, pessoal, como eu já falei, né, foi retirado aí o cara da parede aí, né, para atender o veículo. Então agora uma posição foi eliminada e segue o jogo aí, tá? Outra mudança também, essa mudança aqui não é tanto assim grande assim, né? Mas agora, né, nos Speed Weeks aí, se o cara trocar o motor antes, vai largar do fundão, né? Então ele tem que trocar de motor antes dos duos. Depois do duo, né, ele pode trocar o motor que não dá nada, mas antes do duo, vai pro fundão, né? Bom, e também, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, mas a NASCAR colocou agora, esse ano aí, aqueles warnings, algumas punições pequenas que nós nem ficávamos sabendo tanto, ficava sabendo assim às vezes, né? Era só quem lia realmente a matéria completa ali, que via ali as punições ali. Então, antigamente você tinha que montar no carro, sentar lá no carro lá, ir lá pro pit lane e ficar lá, você tem 15 minutos de penalização no first practice. Então tinha que fazer, pegar, montar no carro, ficar lá 15 minutos sentadão lá torrando no sol, né? Até passar os 15 minutos pra você poder entrar na pista. Agora isso não precisa mais, tá? Agora você consegue. Agora a NASCAR tirou isso. A penalidade vai ser cronometrada, né? A partir do momento que começar o treino. Começou o treino ali, você não pode entrar na pista durante aqueles 15 minutos e precisa ficar lá mais no pit road lá, torrando no sol, agora igual o pessoal ficava, né? Ficava 15 minutos lá dentro do carro, sentado lá esperando para poder ir para a pista. Então agora começou, quem tem penalidade já perde realmente o tempo, mas fica lá dentro do pit lá, tomando água, vendo televisão, né? Vai lá fazer um boquinha, pode ir no banheiro, pode ir lá conversar com as meninas, né? Ah, falando de meninas, vocês viram aí que realmente a Fórmula 1 tirou as Grid Girls, que, pessoal, sério mesmo, tá? Não tem nada a ver. É o tal do sexismo aí que estão implementando aí agora lá na Europa, que é a nova moda aí, né? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Não tem nada a ver, não sei porque eu falei. Mas, enfim, o piloto não precisa mais ficar torrando e fritando lá no sol, certo, pessoal? Bom, as mudanças para 2018 são essas, né? Como eu havia falado, não teremos grandes mudanças. Então fica mais ou menos assim, o que teremos esse ano de diferente do ano passado, né? Quem será que vai destoar um pouquinho aí? Eu creio que vai ser uma grande temporada, tá, pessoal? Em termos de emoção, tá? Em termos de disputa, em termos de batalha. Sim, temos aqueles nomes que são todo ano, né? Tá ali batendo na trave, tá ali toda hora liderando corrida. Matt Truex Jr. eu creio que deve continuar com o mesmo desempenho. Kyle Busch continua com o mesmo desempenho. Kevin Harvick também continua com o mesmo desempenho. O Jimmy Johnson vai continuar com o mesmo desempenho, mesmo ritmo ali próximo também, tá? Teremos também eu acredito que os três carros da Penske também vão estar próximos ali da vitória, tá? Então, essa é a minha visão, tá? A Inco Motorsports vai estar, todos os carros vão estar perto ali também, né? Eu falei do Jimmy Johnson, esqueci de falar dos outros. Vai ser uma temporada muito, muito, muito disputada esse ano. Eu creio que realmente vai ser uma das melhores temporadas, apesar que a última temporada também foi boa, mas essa vai ser uma das melhores temporadas, devido a essas grandes mudanças de pilotos aí, essa mescla que teve aí, que vem tendo, né, de juventude dos pilotos mais antigos aí. Então, eu espero uma grande temporada 2018, a Icon Series e a Truck Series ainda buscando ainda seus lugares aí, né, alguns pilotos buscando seus lugares ainda, ainda temos sim pilotos a ser definido ainda, mas vai ser bem interessante para Daytona 500, tá, pessoal, na Cup Series praticamente tudo certo aí, vamos ter algumas novidades, né, alguns carros diferentes aí, né, então vai estar tudo certo, bem legalzinho aí. Então, vamos ver, vamos esperar aí umas 3 ou 4 corridas, a gente começar a falar, não, esse cara aqui parece que vai fazer diferente, esse cara aqui. Mas realmente, um cara que eu quero ver o desempenho dele esse ano chama-se Casey Kane. O que, que ele vai fazer naquela Level Family Racing com 95, tá? Isso aí é realmente eu quero ver o que ele vai fazer, tá, pessoal? Bom, essa é a temporada 2018, tá, pessoal? Lembrando que é uma edição rapidinha, uma edição sem prolongar muito, tá? Então, isso aí são as mudanças, os pilotos, os nomes de 2018. Quero já falar do final de semana, tá? Na final de semana, pra falar dos Speed Weeks, né? Antigamente o Speed Weeks era maior, que começava na sexta-feira, já era sexta, sábado, domingo, voltava os carros na quarta, na terça-feira às vezes já tinha alguma coisa, né? Aí voltava na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, realmente era bem puxado. Agora diminuiu um pouquinho, agora é sábado e domingo, né? No final de semana agora, que está por vir aí. E depois já começa na quinta, sexta, sábado e domingo a Daytona 500, tá? Então o que teremos no final de semana, no próximo semana, 10 de sábado, 10 e 11 domingo, tá? Sábado teremos a gente vai ter o practice, tá? Do Clash, né? Do Advanced Auto Parts Clash, que vai ser a corrida no domingo, depois do Qualify. E depois teremos dois Procs para o Qualify da Daytona 500. Tá? Então não confunda aí. Então, teremos o Procs do Clash, né, que são alguns pilotos que vão participar, que só os pilotos que estão no Clash vão participar desse Procs aí, né, na sexta, no sábado de manhã. E depois, no sábado à tarde, dois Procs, né, para os Qualify, aí para todos os pilotos que vão correr a Daytona 500. Quem está no Clash também vai correr a Daytona 500, lógico que vai, né? Então, os dois Procs depois à tarde, sábado à tarde, para correr o Qualify, beleza? Depois, mais à tardezinha, para nós aqui já à noite, né, às 7 horas, teremos a corrida da Arca, tá? A corrida da Arca, que promete ser muito boa, como todo ano é sempre boa. Sempre tem muita bandeira amarela, a corrida costuma ser um pouquinho longa, tá? Não tem aquela loucura de três linhas, igual nós estamos acostumados, porque os carros não têm força, tá, pessoal? Mas, geralmente, temos boas corridas da corrida da Arca. Então, isso aí fechou o sabadão. Domingo que teremos? Domingo que teremos, eu vou falar já no horário nosso de Brasília, tá? Porque eu tô em São Paulo, não vou falar no horário de Brasília. Então, no horário de Brasília, 3 horas, temos o Qualify da Daytona 500, onde vamos... né? Onde vamos aí descobrir a primeira fila da Daytona 500, ou seja, o pole position e o cara que vai estar do lado dele na Daytona 500. E esses dois caras são os dois cabeças, né, para fazer a pole do duo número 1 e a pole do duo número 2 e as suas respectivas posições, né? Quer então uma posição par lá, vai pro duo 1, posição ímpar vai pro duo 2, né? É isso aí que faz. Aí depois tem uma regrinha lá que joga o piloto de velocidade para um lado e pro outro, tá? E é já mais complexo daí. Beleza. E depois, à tardezinha, 6 horas, teremos a corrida do Clash, tá? É uma novidade, Clash geralmente era no sábado à noite, agora passou para domingo à tarde, depois do Qualify da Daytona 500. Depois do Qualify da Daytona 500, temos aí a corrida do Clash às 6 horas da tarde, tá, pessoal? Corrida curta, 75 voltas apenas, 190 milhas mais ou menos, um pouquinho menos, tá? Então vai ser bem interessante essa corrida aí. Vamos assistir porque não vale nada, mas com certeza os pilotos vão estar a fim de ganhar alguma coisa, né? Porque ganha uma bufunfinha ali, ganha um dinheiro em bom ali pra eles ali, né? Dá algo em torno de 150 mil dólares mais ou menos ali, é pouca coisa, né? Pouquinha. Vamos lá. E depois, segunda, terça e quarta, não tem nada, aí volta na quinta-feira, né? A NASCAR na pista. Eu vou estar de férias, né? Eu saio de férias segunda-feira, então quinta-feira, Aditon aqui eu vou assistir tudo. Vou ficar do maluco, vou assistir tudo. Então, na quinta-feira temos a Truck Series, né? Vai ter aí os Procs, né? Vai ter a Truck Series, vai ter com 3 Procs já na quinta-feira, tá? Depois desses Procs aí, aí teremos a partir das 10 horas da noite, bem tarde, né? Vai começar os duos, tá? Temos o duo número 1, depois, né, vamos ter o duo número 2 aí, previsto mais ou menos começar por volta de meia-noite. Sim, muito tarde, tá? Mas é esse mais ou menos o horário que deve começar aí. Passando um carro de som, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá um barulho infernal lá fora. Bom, na sexta-feira já temos já a Xfinity Series na pista também, né? A Xfinity Series volta na pista aí, vem para fazer 2 Procs, já junta com a Cup também, e a Truck Series já faz o seu Qualify, e à noite, na sexta-feira, pumba, à noite, 10h30, temos aí a corrida da Truck Series lá em Daytona. No sabadão, Qualify da Xfinity Series, depois temos aí o Final Procs da Cup Series, e a corrida às 5h30, tem que fazer de rapidinho de cabeça aqui. Às 5h30 a corrida da Xfinity Series lá em Daytona, a Power Shares QQQQ 300, é QQQ, não é KKK não, viu, é QQQ 300, tá, pessoal? E temos aí no domingo a grande esperada, a corrida, tipo, pra mim é, né, a maior e principal corrida do planeta. Não tem qualquer corrida que é igual a essa, que é a Daytona 500. Como o Dale Earnhardt uma vez falou, essa corrida vale mais que um título, tá, pessoal? Pra mim é verdade, mas é. Talvez vocês não podem concordar, mas pra mim é, né? Então, a Daytona 500 aí, com todo o seu charme, todo o seu glamour aí, a largada. Lembrando que no dia de sábado, dia 17, cai o horário de verão, tá? Então, volta 2 horas, largada no domingo às 4h30, horário de Brasília, tá, pessoal? Então, esse aí é o cronograma pra nós assistirmos aí, tá? Pra nós estarmos ligados aí nos Speed Weeks. Muita coisa vai rolar. E pessoal, depois que começou a Daytona 500, se prepara, toma fôlego, que aí é o ano inteiro aquele porradão de novo. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa edição curta. Não foi tão curta assim. Deixa eu ver quanto tempo tá essa edição. Meia hora, quase meia hora já. Vai dar meia hora, então eu acabar de falar, que eu falo pra caramba também, né? Então, não percam, tá, pessoal? Os Speedweeks aí. Tá com dúvidas? Pode me chamar lá no Twitter, no Instagram, @ Leonardo Guina, Léo Guina, tá vendo? Chama lá Léo Guina lá, coloca lá em qualquer lugar lá, me pergunta, tá com dúvida. Canais para assistir na internet teremos sim, fica de olho lá no Twitter, que eu vou passar no Twitter também, tá? É, ali nos grupos do WhatsApp da vida ali também a gente costuma passar. No Twitter eu gosto de passar, pessoal, porque no Twitter às vezes é perigoso fechar o canal, porque eles vão lá e buscam a fonte, vão lá e buscam e fecham o canal, tá? Mas no WhatsApp da vida passar os canais tranquilo aí. Já tem até alguns canais já prontos aí para o final de semana. Então muita coisa está por vir. A temporada 2018 da NASCAR, podemos falar assim, que começou. Beleza, pessoal? Um forte abraço, cuide-se bem. Bom final de semana. Tá chegando aí já o final de semana com a Daytona. Daytona 500 não, né? Com o Qualify Daytona 500, o Clash e a Corrida da Arca. Beleza? Pessoal, cuide-se bem. Um forte abraço e fui.